discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho. Há uns tempos publiquei um artigo no Portugal Integral sobre a incapacidade dos europeus de se reproduzirem e de deixarem descendência e da sua de não quererem, não terem interesse em fazê-lo. E os artigos que vamos ler hoje são um exemplo tragicómico dessa mesma disposição, que parece ser uma coisa exclusivamente europeia. E o primeiro artigo é da Sábado, já é de há uns meses atrás, e chama-se "Quem não tem filho gasta no cão". É um dos mercados em maior crescimento em Portugal e no mundo, serviços de catering, creches, fotógrafos, lojas de roupa, linhas de saúde, spas, festivais, sim, existe tudo. Escrito por Tânia Pereirinha. É engraçado reparar que a maior parte dos jornalistas hoje em dia, sobretudo os jornalistas que escrevem sobre merda, são mulheres. Mais uma prova que os europeus foderam mesmo tudo quando deixaram as mulheres envolverem-se no mercado de trabalho e em... Enfim, vamos começar. É um tema recorrente na imprensa internacional. De tempos a tempos, lá surgem os artigos sobre quanto custa criar um filho. Desde as ecografias e consultas com a obstetra, aos tratamentos de fertilidade, às propinas devidas por faculdade, passando por gastos com alimentação, roupa de marca e livros escolares. O que ainda não é comum é ver textos semelhantes sobre os encargos inerentes à criação de um cão, gato, chinchila ou papagaio. Percebe-se, por muito que sejam considerados membros da família, os animais de estimação não são propriamente seres de alta manutenção. Não vão jantar fora, não andam vestidos, não frequentam a escola e não vão a festas de anos de amigos. Esse flagelo para as carteiras dos pais de todo o mundo. Certo? Pois. Em Portugal, nos últimos anos, a parte de uma série de determinações legais que primeiro criminalizaram os maus-tratos de animais, em 2014, e finalmente lhes alteraram a personalidade jurídica de coisas para seres vivos dotados de sensibilidade, em dezembro de 2016. Muito mudou neste domínio. Levar o Bobby quando se vai jantar fora não só é possível, existe uma série de estabelecimentos pet-friendly, listados inclusivamente no Busy Dog, uma espécie de zoomato para bichos desenvolvida pela consultora Smart Geo, como até há restaurantes com menus próprios para ele. O Sandwich, no parque da cidade do Porto, que se orgulha de receber primeiro os animais com uma taça de água e só depois os donos, é um deles. Realmente, pessoas que põem os animais em primeiro lugar do que a sua potencial progenia merecem ser tratadas desta maneira. Continuando. Em 2013 começámos com o menu para cães que, entretanto, suspendemos no verão passado por questões de fornecimento. Em março vamos lançar o novo menu para 2017 e vamos aproveitar para relançar o menu canino. Vai ter um prato, ração da marca Naturia, uma sobremesa, biscoitos e uma bebida, água, e custará 5€, explica a proprietária Joana Lencastro. Mais uma mulher. Mais uma mulher no centro da estupidez. Comprar roupas para os animais também é simples e há opções para os mais variados gostos. Já para não falar das lojas online internacionais, onde se pode encomendar de tudo, incluindo perfumes para bichos. A espanhola Tienda Animal tem 16 mil artigos disponíveis que vende a cerca de 400 mil clientes ativos em Espanha, Portugal, França e Itália. A alemã Zoo Plus, com escritórios em 6 países europeus, gaba-se de, em 15 anos, de licença, já ter enviado mais de 48 milhões de encomendas para 28 países do continente. E, para o caso não terem reparado, voltamos a sublinhar que são europeus e pessoas de descendência europeia que promovem e fornecem esta trend, esta tendência nova para as pessoas que não têm filhos. ao que levam os animais aos seus filhos. Fumar, fumar, fumar. Ok. Também há creche para deixar os cães enquanto se vai para o trabalho. A do Instituto do Animal, em Lisboa, abriu no último trimestre de 2016 e cobra mensalidades de 269 euros por mês para frequências de 5 dias por semana entre as 9 e as 5, mais 75 euros de inscrição. 269 euros por mês, mais 75 euros de inscrição. E até empresas de catering que organizam festas de aniversário ou outro tipo de confraternizações para cães. A Nina Maria, na área metropolitana do Porto, funciona desde 2012 e tratou da primeira festa, o aniversário de Mel Gibson, um labrador amarelo, em abril do ano seguinte. Bem, pelo menos o cão tem um bom nome. Temos vários serviços, o pack aniversário com personalização, que inclui uma moldura com fotografia, o cake banner com o nome do cão e os saquinhos de ofertas para os convidados com biscoitos, exatamente como nas festas dos miúdos. Expedimos para todo o país. O serviço completo de organização da festa fazemos geralmente apenas na zona do Porto ou fora, mediante o pagamento de deslocação. Já organizámos um evento no Hospital Veterinário do Arco do Cego, em Lisboa, por exemplo. Levamos tudo, loiça, lembranças, acessórios e comestíveis, que são todos feitos por mim a partir de receitas que desenvolvi com um amigo veterinário. Explica Maria João Lelo. Maria João, Maria, Maria, Maria João. 38 anos, proprietária da empresa. Será que eu sou o único que acha que isto é completamente... que vivemos num mundo completamente virado do avesso, em que as pessoas estão a dirigir os seus impulsos, e sobretudo as mulheres, a dirigir os seus impulsos maternais, os seus impulsos naturais, para tratar de animais e fazerem dos animais a sua progenia? Não posso ser o único a achar isto completamente... É um filme de terror. Mas se nos lembrarmos que há imensas mulheres a terem atos, entre aspas, sexuais com cães, que este é o passo anterior e não surpreende assim tanto. Mas pronto. A partir dos 70 euros e para um mínimo de 10 cães, prepara pizzas, cheesecakes, brigadeiros, cake pops e bolos de aniversário capazes de fazer inveja a qualquer miúdo de 10 anos. Os ingredientes são todos de consumo humano, mas aptos para os animais. Não usa açúcar, claro, substitui o chocolate por alfarroba e as farinhas de trigo ou centeio por farinhas integrais ou de arroz. Nós podemos comer, mas vai parecer comida de dieta. 6.7 milhões e a aumentar. Os números do negócio são impressionantes. Em 2015, na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, foram 100 mil os milhões de euros faturados na indústria animal. 51 mil na parte alimentar. Só no Velho Continente, no mesmo ano, foram gerados 780 mil postos de trabalho. Ah, então se geraram trabalho, então já está tudo bem, não há problema nenhum. O único problema é a parte económica. Os europeus estão completamente sãos, não há problema nenhum. Se geraram emprego, então está tudo bem. E em Espanha foram gastos 1 mil milhões de euros com os animais de companhia. Em Portugal não há dados disponíveis, mas pelo crescimento do mercado e pela cada vez maior oferta de serviços à escala, a realidade não será muito diferente. Ou não tivesse o número de animais de companhia ultrapassado finalmente o de crianças nos lares portugueses. De acordo com o estudo da GFK Track to Pets, existiam em 2015 6.7 milhões de bichos, mais cães do que gatos, e a tendência é para aumentar. Eu conheço pessoas pessoalmente, casais, entre aspas, que são casados e não têm qualquer intenção de ter filhos. Não têm qualquer... Aliás, eu já conversei com estas pessoas e a resposta é que, se por acaso a rapariga engravidar, que vão abortar o bebê. E, no entanto, gastam imenso dinheiro com os gatos que têm. E depois perguntam-me... Depois querem que eu tenha... sentimentos de de amor e de pelos meus compatriotas quando eles são assim tão autistas, assim tão mortos moralmente. Caralho, para essas pessoas. De acordo com Harold Herzog, professor de psicologia da Universidade da Carolina Ocidental e autor de Some We Love, Some We Hate, Some We Eat, Why It's So Hard to Think Straight About Animals. Alguns amamos, alguns odiamos. Blá, blá, blá, blá. Vocês percebem inglês. O livro não está traduzido em Portugal. O fenómeno é universal e não o é no planeta. Em algumas partes do mundo, certas espécies não são geralmente consideradas animais de estimação. Por exemplo, no Corão, os cães são considerados sujos, por isso não é frequente vê-los numa série de países do Médio Oriente. Na China, durante a Revolução Cultural, o ato de domesticar animais foi banido totalmente e algumas tribos africanas nem têm uma palavra específica para definir mascote. Nem sequer em países como Estados Unidos, Espanha ou Portugal. Na realidade, a maior parte das pessoas não gasta mais nos animais do que nelas próprias, não mesmo. Contudo, há um número cada vez maior de pessoas que gasta muito dinheiro em bens de luxo para as respectivas mascotes. Isto tem tudo a ver com a humanização dos animais. Não, não, não. Não tem a ver com a humanização dos animais, tem a ver com a desumanização dos humanos. Qualquer pessoa com o mínimo de senso comum sabe que se deve tratar bem os animais precisamente porque nós somos superiores. Deus deu-nos o controle sobre a natureza, não para violarmos, mas para tratarmos dela, para cuidarmos dela e não para elevarmos a outro ídolo. Ah, ok. Isto tem tudo a ver com a humanização dos animais, com o facto de, nos últimos anos, nos países ocidentais, as pessoas terem passado a considerar os bichos, sobretudo os cães, como membros da família. Eu não tenho problemas quando as pessoas consideram os animais membros da família, até certo ponto. Porque eu gosto de animais, eu gosto de cães e gosto de gatos e gosto de pássaros e gosto de peixes. Basicamente, gosto de todo tipo de animais. Mas isso não quer dizer que os devamos elevar à categoria de seres humanos. Eles não têm racionalidade, eles não são capazes de atitudes morais e, portanto, não lhes devemos dar direitos para os quais eles não têm capacidade de acarretar as responsabilidades. Mas o problema é que os direitos no nosso mundo hoje em dia não estão ligados às responsabilidades, por isso, claro que acontece que os animais são elevados e têm direitos e resulta nesta merda. Daisy, uma gata arriscada de raça indefinida, só come ração úmida com baixo teor de sal e sem cereais de uma marca canadiana que a dona encomenda a partir de um site alemão. Bebe água de uma fonte, dorme com uma manta térmica, entretém-se com uma série de brinquedos que, uma vez por mês, lhe chega à casa na Amadora, numa caixa surpresa remetida a partir dos Estados Unidos. Apesar de passar os dias sozinha em casa, está sempre debaixo de olho de Sofia Candeias, 35 anos, que recentemente investiu 150 euros num pet club, não, pet cube, o último grito da videovigilância para animais sem fios, desenvolvida por uma startup Kiev, que entretanto se mudou para São Francisco. Claro que se mudou para São Francisco. Angariou mais de 3,5 milhões de euros em financiamento e foi notícia em meios como Forbes, TechCrunch, Fast Company e Wired. Este artigo prova que a razão porque as pessoas não querem filhos não tem nada a ver com ser caro, não tem nada a ver com as dificuldades, tem a ver que as pessoas são extremamente egoístas e não têm. No fundo, odeiam-se elas mesmas e como se odeiam elas mesmas, não querem ter. Uma cópia de si mesmos. Não querem ter o. Não querem seguir a ordem natural das coisas porque, de facto, o que é que há para. O que é que há para preservar no, nos europeus? O que é que, hoje em dia, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, nos descendentes da raça, das raças europeias, das etnias europeias, o que é que há para preservar? O que é que há para preservar? Investimento ao esbanjamento. Pela câmara estrategicamente instalada na sala de estar, a parte da casa onde a gata passa mais tempo e pela respectiva aplicação para smartphone, a jornalista consegue não só ver Daisy como brincar, hein? Ver Daisy como brincar com ela através de um sistema de lasers controlados à distância. Também. O que é esta merda? As pessoas estão todas fodidas. E isto prova mais uma vez que a política é um hobby engraçado, mas a sério, que medida política, que mudança de regime é que vai resolver esta situação? É que vai impedir que a Sofia Candeias, de 35 anos, que não é casada, não tem filhos e provavelmente das duas uma, ou é virgem ou teve demasiadas pilas dentro dela e não conseguiu arranjar um homem decente, porque que homem é que quer uma mulher assim? Quem é que vai salvar estas pessoas? Quem é que vai dar a volta a estas pessoas? E depois querem que eu simpatize com o compatriota. Também pode, ao estilo Casa dos Segredos, falar com ela, já que o gadget tem altifalante incorporado, mas prefere não o fazer para não a desassossegar. Foi uma compra motivada pelo sentimento de culpa. Deixamos os animais demasiado tempo sozinhos e há uma série de coisas que podem correr mal. Imagina que vou passar o fim de semana fora e que ela deita abaixo qualquer coisa de vidro. Basta isso para se ferir e ficar a sangrar de sexta a domingo. Se conseguir vê-la à distância, claro que não evito o acidente, mas posso reduzir os danos, explica. A Daisy está comigo desde o dia 21 de fevereiro de 2016. No início tinha muito medo de lhe fazer mal, que ela adoecesse e eu não desse por nada. Mais uma vez, uma mulher de 35 anos. Sem homem, sem filhos, a dedicar toda a sua tendência natural, todo o seu instinto maternal para com um ser inanimado, um animal que não é da sua progenia. Mas é suposto eu achar que isto é normal. Afinal, vem na sábado, e a sábado até é mais ou menos de direita. E é isso. Os gatos escondem a doença e a dor. Há histórias de gatos que partiram osso e os donos não se aperceberam durante meses. Comecei a ler tudo sobre o assunto. A questão da alimentação, por exemplo, muitos veterinários dizem que eles só devem comer ração seca e pessoas que têm gatos há anos dizem que faço mal. Não, o que faz mal são as latas de supermercados, que estão carregadas de sal, cujos cristais vão ficar depositados no organismo e provocar problemas a longo prazo. A comida úmida que dou à Daisy não só tem baixo teor de sal, como ajuda a hidratação dela quando não andam na rua e não comem ratos e pássaros, que são alimentos cheios de fluidos naturais. Peço desculpa, acendeu um cigarro. Onde é que eu estava? Cheios de fluidos naturais, os gatos ficam com essa deficiência, daí os principais problemas deles serem de trato urinário. Invisto numa ração melhor para lhe dar uma vida mais longa e saudável e poupar no veterinário. Apesar de jurar que nunca vai comprar roupas para a gata, isso é ridículo, diz ela. Assume que esbanja dinheiro com muitos bens não essenciais, como as tais kidney box, que recebe uma vez por mês por 17€, mais portes de envio. Nunca sabes o que lá vem dentro, daí a piada. São brinquedos e guloseimas estilo salmão liofilizado. Está a chegar a terceira caixa, se calhar depois disso cancela a subscrição. É a velha história. Com bebés, casamentos e animais, as pessoas ficam malucas. Não olham a despesas. Não, não, não. Isso é uma coisa moderna. Dar... Eu preciso dizer isto. Tem sido a partir deste princípio que muitos negócios têm surgido nos últimos anos. Para já, tenho uma página no Facebook, Capas, Laços e Pintas, onde vendo roupas para os animais e acessórios, como capas para telemóvel e malas personalizadas para as donas. Mas o objetivo de Patrícia Margalho, 41 anos, dona de Maggie, uma Yorkshire Terrier, é criar uma marca e fundar uma empresa. Em princípio, lança a linha já para o verão. O mercado está muito virado para os animais, vou a muitos eventos, vejo que há procura e ainda não existe muito. Diz Patrícia, casada, sem filhos. Patrícia, casada, sem filhos. Se calhar por isso é que tenho esta paixão tão grande por animais. Sim, porque estás a preencher o vazio da tua existência. Estás a preencher a vontade de procriação, o imperativo biológico e divino para a procriação, estás a preenchê-lo com animais. Numa fase bem menos incipiente está Susana Torroais, que em 2013 começou a fazer chapas de identificação e coleiras para as suas duas pugs, porque não encontrava nada que lhe agradasse e acabou a abrir a primeira loja online nacional de produtos para animais domésticos e ser distinguida em 2015 com o prémio ACEPI, Associação da Economia Digital, para a melhor pequena e média empresa digital do ano. Entretanto, há aqui umas fotografias de das pessoas que têm os tais animais e é uma... Bem, a rapariga parece uma suicide girl, cheia de tatuagens, mais outro sinal de, do declínio da nossa civilização, e está a dar comida a um gato com um cão a ver, e mais atrás está outra rapariga, é o que eu digo, as mulheres no centro da destruição da civilização, a tirar uma fotografia do outro lado. E diz Amanda Teixeira, fundadora do Le Terrier Studio, está a fotografar à frente a ilustradora Nádia Domingues. Se calhar são lésbicas, mas divago. Hoje também com presença física através de um showroom aberto na LX Factory. Ainda bem que menciono a LX Factory. A minha teoria é que a LX Factory foi fundada pelo demónio ele mesmo, porque as empresas que lá vão e a própria ideia do shared de escritórios partilhados é uma invenção do demónio e só serve para ser mais facilmente os empregados conhecerem outras pessoas para fornicar sem terem qualquer responsabilidade. Mas divago mais uma vez. New Pets vende sobretudo vestuário para animais desenhado pela própria Susana e manufaturado por costureiras profissionais que entretanto teve de contratar para dar conta das encomendas. Se forem manufaturadas em Portugal é ótimo. Porque o que interessa é só a economia, o que interessa é só o desenvolvimento económico, que os portugueses estejam envolvidos nesta merda a fazer estupidez atrás de estupidez, não há problema. Não há problema nenhum, desde que seja feito em Portugal. 100% português, 100% português. Da anterior vida como secretária-geral de uma associação de lobby ambiental, claro. A licenciada em ciência política, claro. Com mestrado em Relações Internacionais, claro, de 35 anos, diz que não tem grandes saudades. Foi giro, mas conheci alguns ministros durante uns tempos, foi interessante. Mas não me satisfazia a parte criativa das artes, estou dedicado à marca 100%. Neste momento ando à procura de investidor para poder dar o pulo e passar a produzir em quantidade. Já me têm pedido encomendas grandes que tenho de recusar. Vejo no nosso mercado que existe muita procura, as pessoas estão muito dedicadas aos animais e querem dar-lhes o maior conforto. Lá fora também, mas não é de agora. Lembro-me de há anos ver na Califórnia. Na Califórnia, claro que é na Califórnia. Uma pastelaria para cães e de ficar a babar com aquilo. Lá está. Eu continuo a dizer, as pessoas têm instinto religioso e têm todos os instintos naturais que a Igreja e que a Bíblia dizem que existem e continuam a existir e vão sempre continuar a existir, simplesmente no nosso mundo moderno e demoníaco, que estão direcionados para tudo, para o contrário e para tudo o que é errado. Mas eles continuam a existir e estas pessoas são a prova. O meu próximo objetivo é ir para o mercado internacional. Já recebi encomendas de Nova Iorque e de vários países na Europa. Acho que temos qualidade e potencial para lá chegar. Amanda, fotógrafa canina. O céu é o limite no mercado promissor, ainda com muitos nichos por explorar. Sim, já existe um festival urbano para cães, o Unleashed de Lisboa, cuja primeira edição decorreu em outubro de 2015, e uma linha de saúde 24 para os animais domésticos. É só ligar, blá blá blá, custa chamada 60 cêntimos mais IVA, ou até lojas de animais com serviços de spa, como Dog Wish em Lisboa. Ainda assim, o mercado português está a anos de luz de distância. Não vale a pena. Acho que já perceberam a ideia. Vamos passar a outro artigo que está relacionado de certa forma, porque tal como estas pessoas, estes cosmopolitas, se apontam os seus instintos naturais para propagação apontam-nos para os animais e para coisas que não dão continuidade à espécie. Depois temos o outro caso em que as pessoas não cosmopolitas engravidam cedo e depois dão este caso que vou ler agora também da Sábado. Entre as fraldas e o Facebook, Marina e Matilde têm 15 anos, andam na mesma escola, ambas no décimo ano. A primeira foi mãe há um ano, a outra continua a ser só adolescente. Quem é a jornalista? Inês Esteves. Mais uma mulher. São 6h15 e Marina, 15 anos, tem 45 minutos para se despachar. Às 7 horas terá de acordar Arthur, o filho de 13 meses há um ano. Tudo seria diferente no quarto, que entretanto ganhou berço, brinquedos e um móvel extra com gavetas. Provavelmente ainda estaria sentada na cama a olhar para o guarda-roupa e a pensar o que vou vestir hoje. Era demasiado cedo para acordar a sério. A 15 minutos distante, sem Matilde, da mesma idade, a estudar na mesma escola de Lisboa, ainda dorme. Só vai acordar uma hora depois para tomar o pequeno almoço, telemóvel na mão, até às 7h30. Não há bebê, mas há Facebook e outras redes sociais. Marina é uma das mais de 2 mil mães adolescentes em Portugal. 6 por dia. 2 mil mães adolescentes em Portugal. E como o trabalho infantil não é permitido e o casamento arranjado também não é permitido, estas raparigas estão a abrir as pernas para qualquer um. E depois acontece o que se vai ver neste artigo. Quando Arthur nasceu, tinha 14 anos, o pai era 2 anos mais velho, não vê o filho há 4 meses. Diz que esteve grávida há pouco tempo, descobriu que quase com 6 meses de gestação já não era possível abortar. Se fosse, era o que teria feito. Pausa para refletir. Como os portugueses e os europeus em geral apontam os seus instintos naturais para tudo o que é o seu contrário. Às 7h30, hora que Marina está a sair de casa com o filho, Matilde veste-se, lava os dentes e caminha para a escola. Chega perto das 8h e junta-se às amigas até ao toque de entrada. Enquanto isso, Marina sai da creche a correr para tentar chegar a horas às aulas. Às vezes atrasa-se. Durante a gravidez faltou a muitas, havia consultas para tudo. Matilde também se sentia mais livre há um ano, não tinha tanta pressão. Agora, no décimo, tem de estudar mais. Quando acabava as aulas, podia escolher entre ficar com as amigas, ir para casa ver televisão, ir às compras no Chiado, mesmo sem dinheiro na carteira, ou procurar novos sítios para lanchar. Agora estuda mais. Quando engravidou, Marina estava noutra escola com amigos muito diferentes, mais rebeldes. Mais rebeldes. Comecei a namorar com um rapaz e estivemos juntos cerca de um ano e meio. Eu, no início, não queria ter relações sexuais, mas os amigos dele diziam-me, se não fizeres, ele vai acabar e pronto, eu gostava mesmo dele. Nessa altura fazia muito desporto, estava muito magra. Nem o padrasto, o pediatra, percebeu o que se passava. Foi numa sexta-feira, dia em que dormia sempre em casa de uma amiga, começou a notar a barriga maior. A minha amiga contou à mãe dela e que falou comigo e depois fizemos o teste e deu positivo. Depois contou à minha mãe que me levou logo para a maternidade de Alfredo Costa. Quando ouvi o coração do bebê foi um momento emocionante, diferente. Agora não é tão fácil ir dormir à casa dos amigos às sextas-feiras, são eles que acabam por passar a noite na casa dela e que se habituaram a brincar com Arthur. Há dias, no meio das compras, pô-lo no chão da Bershka. De repente começou a gatinhar e meteu a cabeça dentro de um vestiário onde uma senhora se estava a trocar. Disse à minha amiga, pega nele, e ela foi lá. Que vergonha, mas pronto, é um bebé, não é? Ao fim de semana aproveita para estar com o filho, desde que Arthur nasceu. Só foi uma vez ao cinema, mas adora ir ao supermercado. A mãe acha que ela é um bocado louca. Ninguém gosta de passar tempo no supermercado. Quando descobriu que estava grávida, levava a gata com ela, metia no carrinho de compras enquanto pegava em legumes ou fruta e ela ficava a olhar para os peixes. Agora faz isso com o Arthur. Lá está, mais uma vez. Mais uma vez. Na tal casa, a 15 minutos de distância de Matilde, compras só a pedido. Tenho mesmo de ser eu. Às 8h15 começam as aulas e tenho mesmo de ir. Não é a pergunta que Marina faça. Estar nas aulas é um momento em que estou só eu e os meus amigos, o Arthur está na creche. Antes gostava mais ou menos da escola, agora gosto muito. Uma espécie de terapia que se nota nos resultados. Teve 17 a matemática e diz que a biologia está mais ou menos o equivalente a um 14. No início deste ano, o décimo, o cabelo começou a cair-lhe. O médico disse que tinha de dormir mais e, em vez de dormir, ficava a estudar. Também houve pelo menos uma visita de estudo problemática. Ele tinha de mamar de 3 em 3 horas e a visita demorou mais do que isso. Estava quase a passar mal, com pedras, só pensava: alguém que chupa aqui que eu tenho de ir para casa. Matilde também está preocupada. Sabe que no décimo todas as notas contam. Tem 19 a matemática, teve 20 num teste. Às 17 horas, quando Matilde estiver a preparar-se para começar a estudar, se a preguiça não for muito, ainda passa pelo ginásio. Inscreveu-se este ano, não se sentia bem com o seu corpo. É provável que Marina esteja na creche ou no parque a brincar com Arthur. Agora tenta levá-lo para casa a pé. O miúdo está a aprender a andar. Até ir para a cama, o furacão Arthur, como lhe chama, espalha os brinquedos pelo chão do quarto e tem de jantar. Além de tostas, ovos e arroz, Marina aprendeu a fazer refeições mais elaboradas em casa de Matilde. É o pai que cozinha. À noite nenhuma delas sai. Não me deixam, diz Matilde. A versão de Marina é diferente. Por volta das 8h40 o Arthur tem de dormir, senão fica rabugento. E acaba aqui o artigo. Isto mostra, ilustra aquilo que vem na Bíblia, que é qual é o futuro que esta criança vai ter sem pai, com uma mãe que, se tivesse podido abortar, tê-lo-ia morto, ou seja, uma mãe que não o quis e que vê o tempo que não tem com ele como ótimo. Aliás, transformou uma coisa de que não gostava da escola numa coisa que agora gosta bastante, porque impede de estar com o filho. E é o que vem na Bíblia: fruto de uma má árvore. Uma má árvore dá um mau fruto. E assim se perpetua a disfuncionalidade das nossas sociedades. E assim se perpetua a desintegração do nosso país, da nossa cultura, da nossa humanidade. E para terminarmos o programa de hoje, vamos ler o terceiro artigo, também da Sábado, uma revista de direita, lembrem-se bem. E o artigo diz: vamos lá falar de coisas sérias, a brincar. Com a ajuda de livros infantis, conversámos com o miúdo entre os 7 e os 10 anos sobre a homossexualidade, adoção e sexo. E preparem-se, o artigo foi escrito por uma mulher, a Maria Espírito Santo. Estão surpreendidos, não estão? Eu também. Primeiro as sobrancelhas franzidas, depois o sorriso descontrolado, finalmente as gargalhadas, muitas. Mas tenho uma pergunta, eles têm de estar nus? Pergunta Madalena, 7 anos. Falámos de sexo nessa tarde, deitados com mantas, em mantas ao ar livre. Com Madalena está o irmão Matias, de 9 anos, há mais de 3 anos. Há mais 3 anos, Alice, de 7 anos, e António. Há mais 3 irmãos, Alice, de 7 anos, e António e Amélia, de 9. Junta-se ainda Eduardo, de 10 anos. Conversámos sobre a sexualidade e não só. A igualdade de género, a homossexualidade e a adoção também são abordadas. Já lá vamos. Antes de continuar, quero só fazer uma pergunta: porquê? Porquê é que estão a falar disto com crianças? Sobretudo se elas não vos perguntaram nada. E pronto, este artigo fecha a trilogia deste episódio, em que primeiro temos as elites cosmopolitas a apontarem os seus instintos naturais para coisas não naturais. Depois temos a triste história de crianças que são sexualizadas cedo demais e depois têm filhos que não querem e de quem não querem tratar e que vão ter um futuro terrível. E depois, para terminar, vamos ver a origem disso tudo e porque é que os europeus estão obcecados com sexo e em sexualizar as crianças. Porque estão. Esta merda todos os dias, em todo o lado. Ok. Leio-lhes um capítulo de A Sexualidade Explicada aos Mais Novos. Todas as respostas às perguntas difíceis. Booksmile. Lançado em abril deste ano e escrito por um médico, trata a sexualidade como um todo. Como é que nascemos e crescemos com ela? E está aqui a resposta à pergunta mais temida pelos pais. Sim, essa mesmo. O como é que se fazem os bebés? Porque é que essa é a pergunta mais temida pelos pais? É simples. Um homem e uma mulher fazem um compromisso, juntam-se e fazem bebés. Para uma criança é tudo o que eles precisam de saber. Podem-lhes dizer, essas coisas têm entre as pernas, juntam-se com as coisas que têm entre as pernas do sexo oposto, quando se amam, quando têm lealdade, quando fazem um compromisso, quando estão casados, perante Deus, e fazem bebés. É isso que têm a dizer aos filhos. É simples. É simples! Berros, gritos e muito riso foram o efeito que as imagens tiveram no grupo de leitura. Alguns ficaram calados a observar, mas outros entraram no espírito da aula. Não devia ser o rapaz por baixo? Questionou Madalena. É a mais disposta a esclarecer dúvidas. Pergunta-se se os espermatozoides são os bebés em ponto pequeno e logo fica chateada por os outros rirem. Mas estamos a falar de coisas que são muito pessoais, íntimas, explica-se Matias com um sorriso envergonhado. Falamos de sexo, de reprodução e de gravidez. Parece que as maminhas ficam sempre maiores, diz António enquanto aponta para a ilustração de uma grávida. Também abordamos a amamentação, a produção de leite e o momento do parto. Os bebés podem sair pelo pipi ou pela barriga, acrescenta Madalena. Estamos sentados de perninhas à chinês. Eles já pedem pelo próximo livro. Mal olham para a capa de fundo verde que tem uma mulher de fato e gravata e um homem de vestido às bolas. Começam a disparar ideias. Os homens e as mulheres são em quase tudo iguais, diz Alice. A nossa civilização merece morrer. A nossa civilização merece morrer. É sobre como os dois têm os mesmos direitos, continua Amélia. Ouvem a história atentos. Como quase todas as coisas dependem dos homens. Eles mandam em tudo. Mandam nos países, no trabalho, mandam na família e até na mulher. Lê-se numa das páginas. Não! Mandavam antes, quando a nossa sociedade era sã. E era por isso que era sã. Agora são as mulheres que mandam. As mulheres decidem tudo o que é estúpido. Vão atrás de todas as modas ridículas e destroem a civilização. Ao ponto de estarem a pôr estas ideias na cabeça de crianças. E lembrem-se do que Jesus diz, quem escandaliza uma criança, mais valia que lhe metessem uma pedra presa ao pescoço e o mandassem para um rio. Porque quando escandalizam uma criança estão a destruir todo o seu futuro. De onde é que acham que toda esta disfunção vem? Ok. No final, Matias dá a sentença. Disseram coisas preconceituosas de pessoas idiotas. Duarte põe o dedo no ar. É que as mulheres e os homens têm o mesmo ADN básico, depois há umas mínimas mudanças entre os dois. Concordam que elas não são frágeis e que podem ser mais fortes do que eles. Uma amiga de Amélia é mais forte que eu, diz António. E eu sou mais forte do que tu, remata Amélia. Lembram-se daquela frase que diz que as crianças são o futuro? Pensem no futuro. Pensem no futuro que estas crianças vão ter. Pensem no... Quando os bárbaros islâmicos estiverem em maioria. Ou até numa minoria vigorosa. Pensem o que é que vai acontecer quando estes rapazes efeminados e estas raparigas... com a mania que são homens, mas que depois claramente não vão conseguir lutar contra os bárbaros. Pensem o que é que vai acontecer. E pensem, ainda mais importante, se não merecemos este destino, quando somos nós próprios a plantar esta semente demoníaca. Em tom divertido e sarcástico, as mulheres e os homens abordam a igualdade de género. Agora reeditado em Portugal pela Orfeu Negro, faz parte de uma coleção de livros publicados por uma editora de Barcelona nos anos 70, que falava aos mais novos sobre temas como a igualdade, a ditadura ou a democracia. Portanto, aqui vem que isto já vem muito atrás, que os europeus já têm um desejo de morte há muito, muito tempo. Mais de 40 anos envolvidos, as histórias continuam a fazer sentido e a gerar debate. A sugestão é que não complique demasiado e que deixe as perguntas surgirem. São questões em que é difícil atacar sem moralismos ou um ar enciclopédico, mas que, se estiverem num enredo, vêm a propósito. explica a pediatra, o pediatra Mário Cordeiro. Lembra que a história, ao final do dia, é divertida, calma, uma boa maneira de estar com os filhos e um pretexto para abordar temas que as crianças têm receio de aflorar. Há coisas que estes miúdos gostavam que mudassem, mas para um mundo mais igual, Alice, Amélia e Madalena sofrem do mesmo problema. Os meninos lá da escola não as deixam jogar futebol. Dizem que não sei jogar, mas depois levam uns golinhos que até perdem. Ri-se. Eu lembro de andar na escola, eu lembro como é que até havia uma ou duas raparigas que eram maridos rapazes e que hoje são raparigas normais, ou dentro do possível na nossa sociedade, ou seja, são heterossexuais e femininas dentro do possível, mas eram maridos rapazes e queriam jogar a bola e jogavam a bola connosco, e eram péssimas comparadas com... Eu nunca fui muito bom a jogar a bola, mas mesmo comparadas comigo eram péssimas. Via-se que a forma como o corpo delas se movia não era adequado. Por isso é que o futebol feminino é ridículo. Mas não, as raparigas são exatamente iguais aos homens. Exatamente iguais. Não há problema nenhum em perpetuarmos esta mentira. Gostava que me deixassem jogar e que quando me deixassem não estivessem o tempo todo a fazer rasteiras e a dizer que não vale nada. Puhu! Coitadinha. Coitadinha. Mas António também tem uma palavra a dizer. Gostava que elas não estivessem sempre a dizer que são mais flexíveis. Até pode ser verdade, mas não interessa. Sim, elas são mais flexíveis, mas é mentalmente. As mulheres, quando não têm a direção de um homem, são extremamente flexíveis mentalmente a todas as ideias idiotas, todas as ideias destrutivas, todas as ideias suicidárias que vemos propagadas hoje. A história que se segue é sobre um rei e uma rainha que não conseguem ter filhos e que pedem ajuda a uma fada madrinha para encontrar uma criança que precise de família. É assim que recebem Zezé, que tem cabelo, cor de olhos e pele diferentes. Reis procuram príncipes de livros horizonte. Viajam a um reino longínquo para falar sobre maternidade e amor. E eles não demoram a percebê-lo. Mesmo que não venham do mesmo sítio ou que sejam completamente diferentes, podem sempre amar-se. Não interessam as origens, lembra Matias. Já a Amélia tem outras ideias. Acho que eles não conseguiam ter bebés porque não tinham o tempo necessário, apesar dos dias de folga. para pensar. E acho que tiveram de pensar muito bem no que iam fazer, porque eram muito ocupados com o seu reino muito grande. Matias arruma devidamente este livro, explicando que amar alguém diferente não é difícil, nem é fácil, só é preciso ter vontade. Mantemos a temática, complicamos. Num jardim zoológico, dois pinguins machos juntam-se como casal, e um tratador que os quer ajudar dá-lhes um ovo para chocarem. A história é verídica, aconteceu em Nova York e foi convertida em livro infantil em 2005. Três com Tango, trazida às livrarias portuguesas pela Calandraca, trata da homossexualidade e da coadoção e pode ser uma boa ferramenta de ensino, reforça o pediatra. É preciso que as histórias, para lá da fantasia, reflitam a normalidade da vida social e dos costumes e hábitos e acabem com preconceitos e fobias sociais. Porquê? Quando toda a informação que temos aponta para que a adoção homossexual leve ao abuso das crianças. Os números não mentem e são avassaladores. Nada que deixe estes miúdos confusos. Todos já conviveram com casais do mesmo sexo, de homens e de mulheres. E parece-lhes normal. Quando conheci um casal de raparigas, amigas dos pais, não achei estranho. Comportavam-se como pessoas normais, diz Amélia. E conhecem inclusive casais que têm filhos. Não! Não! Não! Não! Conhecem casais que pegaram em filhos de outras pessoas e estão a fingir e provavelmente a abusarem dessas crianças. Porque são disfuncionais e a única maneira de se perpetuarem é perpetuarem essa disfunção através do abuso. Provavelmente foi assim que ficaram como são. Madalena explica como funciona. Pode acontecer dois rapazes terem uma amiga e um deles faz um filho com ela, mas o namorado dele é o rapaz e o bebê que fizeram é deles, não é dela. E se há coisas que veem esse casal de rapazes com um bebê na rua e acham que isso não é lei, é muito estúpido. Vejam o estado da nossa sociedade. Vejam a merda que andam a pôr na cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, e pensem no futuro. Já todos lidaram com o preconceito na escola. Matias conta que um menino que gostava de outro era gozado por ser mais velho, por um mais velho que lhe dizia ser gay. Antes de fecharmos o livro, as mantas revolvidas, as pernas esticadas, cada um para o seu lado e as cabeças inquietas. Duarte põe os pontos nos is. Há pessoas que fazem pior do que dizer mal, têm medo. Neste caso, eles apaixonaram-se por um homem e não há mal nenhum nisso. E depois querem que eu tenha sentimentos de lealdade para com o meu compatriota, quando o meu compatriota se comporta desta maneira. Quando os meus compatriotas estão interessados em corromper o que mais inocente há na sociedade. Quando estas crianças estão a ser indoutrinadas desde pequenas com tudo o que é vil e demoníaco. Não consigo. Sinceramente, não vale a pena salvar o nosso país, não vale a pena salvar a nossa raça, se é isto que nós vamos promover. I'm out.